na avenida, onde o filho está aqui, eu estou presente a cada momento. E nessa circunstância, eu estou muito satisfeito. E lá, eventualmente, eu tenho que levar algum problema por causa de mim. A câmera vai me dar tudo, ela vai de novo. Da cidade, porque o barulho está muito perto.